O brincador. Quando for grande, não quer ser médico, engenheiro ou professor. Não quer trabalhar de manhã à noite, seja no que for. Quer brincar de manhã à noite, seja no que for. Quando for grande, quero ser um brincador. Ficam, portanto, a saber. Não vou para a escola aprender a ser um médico, um engenheiro ou um professor. Tenho mais em que pensar e muito mais que fazer. Tenho tanto que brincar, como brinca um brincador. Muito mais o que sonhar, como sonha um sonhador. E também que imaginar, como imagina um imaginador. A mãe diz que não pode ser, que não é profissão de gente crescida. E depois acrescenta, a suspirar. É assim a vida. Custa tanto a acreditar, pessoas que são capazes, que um dia também foram raparigas e rapazes, mas já não podem brincar. A vida é assim? Não para mim. Quando for grande, quero ser brincador. Brincar e crescer, crescer e brincar, até a morte vir bater à minha porta. Depois também, sardanisca verde que continua a rabiar mesmo depois de morta. Na minha sepultura vão escrever, aqui jaz um brincador. Era um homem simples e dedicado, muito dado, que se levantava cedo todas as manhãs para ir brincar com as palavras.